那不是那不是那个金属上去的。

Primeira, taxiway direita na Juliet, Alfa, pode esperar taxiway Bravo ou Charlie, reporte pronto para decolagem. Passei 222, de qualquer forma, depois faça um contato com a sua companhia, porque, segundo o efetivo, está previsto aí 0135 aí o costo fora do plano, ok? Porém, no dia 4 aí de fevereiro vai entrar em vigor o novo efetivo, talvez tenha atualizado esse horário aí. Bom dia, estou falando aqui, eu vou puxar 10 caras, 4 reais para 10. Puxa, né? 322, ingresso, decolagem, título 0, 120 graus, 612 graus, no título 0 no 4. 322, 22457, chamo controle. Agora frequência 120, décima 8. 208. Portugal Zero to 4, Tubo Taxaia, Minato and Juliet. All rolling point Taxaway Bravo, maintain position, report right for takeoff. Portugal Zero to 4, Zaya, Mayo, Anton and Juliet, two holding points on Taxaway Bravo from Zaya 1-0. 4-0, are you able for immediate takeoff? This is Tom, Airport 4-0, this is Tom. Okay, so, check, expedite for takeoff, clear line up and takeoff, we need 1-0 degrees, 0-6, altitude is 0-1-4. 4-5-4 on Golden 2-0, using right. So we're going to take via Alpha Kilo 5 Lima and your position on April 3.